movimento hip hop lhe ajuda a vencer. Pega o movimento hip hop, hop lhe ajuda a vencer. Hip hop. Pega o movimento hip hop, hop lhe ajuda a vencer. Microfone na mão e um grito de alerta. Hip hop, a verdade que liberta. Foi bom pra mim e pode ser bom pra você, que tá desesperado e não sabe o que fazer. Se entregar ao mal seria fácil demais. Pra sociedade você vivo ou morto, tanto faz. Fé em Deus, na força divina, seguindo em frente o pensamento sempre acima. Sem ficar parado, esperando na sua mão. O tempo não para, se liga na fita, sangue bom. Não quero ver seu fim, nem quero ver você deitado. Quero ver você batalhando, sendo respeitado. Tente acreditar que alguém chora por você. O lado bom da vida é preciso conhecer. Caminho fácil, final é mais difícil. Poder é ilusório, dinheiro é fictício. Uma luz no fim do túnel pode te encontrar, se tiver fé em Deus e força pra lutar. Sabendo que o lado mais fácil te deixa na merda, nessa hora a verdade que liberta. Tome uma decisão, não espere mais. Deixe todo medo para trás. Nos momentos de fraqueza, uma coisa é certa. A verdade que liberta, a verdade que liberta. Mente aberta, tomando a atitude certa. Hip hop é a verdade que liberta. Me deu um toque e me tirou da vida errada. Fez minha mente trabalhar quando ela tava parada. Pegando todo fato negativo, botando no papel e transformando em algo positivo. Não vou deixar o coisa ruim me dominar. Ele quer ver, fazer minha mãe chorar. A cada dia a chapa esquenta uma nova barreira. Tem que ser forte pra não pensar em besteira. Não pense pelo nariz, não pense com agulha na veia. Não pense com crack na boca, use a cabeça. A minha já usei, agora use a sua. A verdade é a chave pra porta da rua. Pras pessoas você vale o que você tem. Se depender dos outros vai ser ninguém, apenas mais um ladrão. Por isso diga não. Chega de ver irmão decorando o chão. O filho chora, a mãe reclama, o cinturão aperta. Nessa hora a verdade que liberta. Tome uma decisão, não espere mais. Deixe todo medo para trás. Nos momentos de fraqueza, uma coisa é certa. A verdade que liberta. A verdade que liberta. Depende de você, se quiser viver, saiba proceder. Entender que querer pode ser poder. Correndo atrás é difícil alcançar. Parado pode ter certeza, nunca vai chegar. Eu tô ligado, a maldade mora ao lado. Em cima, na frente, atrás, embaixo. Tem que ser bom, driblar que nem o Zé Roberto. O zagueiro da maldade que tá sempre por perto. Querendo te levar pro buraco, depois rir da sua cara, te chamando de palhaço. É preciso se livrar da corrente do mal. Na verdade, liberdade espiritual pra mim. Pra você, pro povo da favela, que tem que ser sobrevivente dentro e fora dela. O lado fácil é mais curto, te deixa na merda. Nessa hora a verdade que liberta. Tome uma decisão, não espere mais. Deixe todo medo para trás. Nos momentos de fraqueza, uma coisa é certa. A verdade que liberta. A verdade que liberta. Aí sangue bom, se liga na fita. Aqui se planta, aqui se colhe. Um homem armado é muito ameaçador, mas a sua maior arma é a sua própria mente, tá ligado? Para sobreviver é preciso ser forte, mas também é preciso ter muita fé em Deus. MV Bill, diretamente da CDD, Rio de Janeiro, andando fechado, a favor da paz. Pode acreditar.